forte o movimento. Fortalecer, manter em crescimento. Honrar, defender, preservar, subir o castelo e a bandeira estirar lá no topo para que todos possam ver toda resistência e todo poder. Sou mais um fazendo prevalecer o nome do dia até o amanhecer. Tamo aí, DJ grafiteiro, b-boy, MC. Buscar nosso lugar quando só surgir e sentir na face a brisa da vitória. Sobre trombetas anunciando a glória. A semente foi plantada e cresceu. Se a gente não regar, o passado morreu. Terá sido em vão. Então vamos correr, trabalhar pra ter multiplicação. Cada rima no mic, cada risco no disco, cada muro pintado, cada frise no piso. Esse é o espírito, não me importa que seja, só mantenha ele vivo. Cada rima no mic, cada risco no disco, cada muro pintado, cada frise no piso. Esse é o espírito, não me importa que seja, só mantenha ele vivo. Melhores dias pra nós, esse é o foco. Teu respeito e o espaço que é nosso. Então mova-se, desperte-se, vai. Todas as passos, hora de emergir. Força e garra, tropa, invasão. Esse é o momento rumo à imensidão. A marcha segue em quatro pelotão. Ficando a raiz verdadeira no chão. Que? Brando correntes invadindo mentes. Sou mais um verdadeiro dos antecedentes. Que segue os mandamentos deixados. Com Hurk e Bambata, respeito ao passado. Lá. Essa tá aí pra desfrutar e fazer a cultura girar. Essa é a nossa função, manter viva, essência é obrigação. Cada rima no mic, cada risco no disco, cada muro pintado, cada frise no piso. Esse é o espírito, não me importa que seja, só mantenha ele vivo. Cada rima no mic, cada risco no disco, cada muro pintado, cada frise no piso. Esse é o espírito, não me importa que seja, só mantenha ele vivo. Muito respeito a todos aqueles que lutaram por isso, que viveram isso, que escreveram a história, a todos que acreditaram, a todos que mantêm o hip hop vivo. Esse é o quarto estrofe. De muitos passos é nosso primeiro. Tamo na luta sendo verdadeiro. Trazendo a nossa proposta, fazendo a nossa cota, mesmo com os bicos na bosta. Vamos de cabeça fazer o sonho virar, mano. A gente tá na batalha pra executar o plano. Deu sempre pra frente pra abrir o caminho da gente pra poder progredir. Então chuta, zica pra lá, alho pra espantar. Toda a inveja pra sorte não desandar. No silêncio é dadas passadas. Enquanto nego nem sonha, nossa vida tá armada. Só na bola de meia que é pra tudo dar certo. Rezo cada dia pra bonança tá perto. Sério, gente trabalha pra ser reconhecido. Rap não é brincadeira, isso pra nós tem sentido, entende? Tô seguindo meu caminho, vou passando na minha história. DJ MC, raciocínio e rima aqui. Quartz Prof, se aproxima. Vou seguindo meu caminho, vou passando a minha história. Minha história, minha vida. DJ MC, raciocínio e rima aqui. Quartz Prof, se aproxima. Mandler, Renan, Sama e Celtin. Tamo junto nesse corre do começo ao fim. Seguindo nosso rolê, desenvolvendo as paradas que é pra cena crescer. Nós, de corpo e alma se entregamos. É por amor essa fita que aqui estamos. Dando a cara a tapa nessa longa história toda. Essa é a nossa primeira etapa. Daqui tem vida, suor e dedicação. São vários anos, vários dias se empenhando, irmão. Sempre determinado, sem medo de dar errado. Equipe, trabalhamos lado a lado. É da arte que a gente faz, que nós quer viver. Ganhar uns trocos e fazer o esforço render. A gente dá valor, nosso sangue é lugar de verdadeira. É no topo e nem baixo, no mangue. Seguindo meu caminho, vou passando a minha história.